Agora sim, agora sim, a saudade ganhará um verdadeiro brilho no novo Pop Saudade 3D. E seus telões de alta definição, luz, cores e um verdadeiro show audiovisual. Outra vez, pra voltar a ser feliz. 3D. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez, se eu te puder, vai trazer você. E aí? Se você não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui tão sozinho, tão triste esperar. Venha cuida de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta a dor. Obrigado, meu prestígio DJ Dalton. Você como sempre arrebentando a frente do Pop Saudade. E é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui hoje compartilhando momentos de alegria com toda a família do distrito que vai chegando pra curtir o Pop Saudade, hein? O maestro do Pop chega pra fazer o baile do maestro aqui na sede do Raimundinho. Um abraço pra Dudu Zira, a futura vovó de 2020. Tá na área, tá curtindo hoje. E o maestro toca! Açaí, Matinho. Bem-vindos, família, ao baile do maestro Neto Saudade. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Sua amiga Maguari também tá na área com a gente. Um abraço pra ela aí, ó. Pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer Pop. Pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que toca DJ Neto, vai! O meu amor. Pra mim outra vez. Pop Saudade. Que ela vai ficar maluca hoje aqui no Pop, meu irmão. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. O maestro. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você. Será que eu começo a abraçar a nossa família Pop? Grande amiga Sandra. Não mereço. Sandra tá na área. Tá de coração, obrigado, Sandra. Brilho das estrelas do céu. Foi difícil. As nossas favoritas do Pop também já estão na área com a gente. Um abraço. Agradeço, amor, assim. Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. saudade. Pop! Pop! Você parece que é cego, não vê que estou te olhando, que eu estou desejando tanto dançar com meu casal Sandro e Rosana Trezé aqui do Pop. Meu papai e minha mamãe já estão na área comigo, abraço. Não depara comigo. Mamãe tá com raiva, hein, pai? Como os seus amigos, tô queimado na mão dela. Não me vê. Nada que uma farofa de ovo essa semana não resolva. Sozinho, e como eu estacarei, quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha. Não te amestrou, meu irmão. É cego, não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Vai dançando, distrito! Meu parceiro Dani Peladeiro e também a Carlinha tá na área com a gente. Nosso casal Peladeiro já presente aqui, marcando mais uma presença aqui no Pop, hein? Logo mais Castanhal, sede do Guarani, gravação de DVD do Pop por lá, meu. Você está sozinho, e como eu está carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego, não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Foi você que falou que o nosso romance chegava ao fim. DJ Neto Saudade. Foi você quem deixou o meu coração. E aí, papai? Perdoa meu coração. Meu parceiro Claudinho Lambi Lambi tá na área. Não quer sofrer. Adão pra lá, meu irmão. Bora, Lambi Lambi. Por isso, perdoa pra mim. Lambi Lambi, sempre Lambi Lambi. Sem ele eu não vivo, é o fim. Pop Saudade. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Primeira dama aí do Claudinho, a Ana, tá na área com a gente também por aqui. E aí, Aninha? Um abraço, um beijão do maestro pra você, seja bem-vinda. Vem pra mim. Perdoa meu coração. E aí, Dentinho? Pra ti, Dentinho, olha aí, ó. Ele na mixagem do maestro aí, ó. Solidão. Por isso, perdoa pra mim. Se ele eu não vi. É o fim. Saudade 3D. 3D. Eu não consigo não esquecer o que passou-se entre nós. Não houve amor. Não, não. Eu sei que foi só ilusão. Eu sei que foi loucura do. Coração, como é que tá? O meu coração que só sonhava com você, yeah, yeah. Não, não, eu sei que tudo acabou. Não, não, entre nós não houve amor. Neto Saudade. Me acostumei a viver só. Enfim, aquele. tem que abraçar com carinho, meu compadre Alexandre do Whisky. Eu já não sinto. Uma marmita da saudade de carreira solo hoje, meu irmão. Hoje mais tarde. Tá careta hoje, maestro. Pop Saudade. Novo Pop Saudade. Menino, faz mais loucura com meu corpo. Quero me apaixonar. Eu gosto é mesmo disso. É bom, bom, bom demais. Não para. Não para de dançar. Com esse jeito louco, me seduzindo pouco a pouco. Porque eu quero é mesmo é me amar. Todo mundo dançando, curtindo o Pop Saudade. Pela primeira vez aqui na série do Raimundinho. Distrito Industrial. Ambrace mua, chão vida e tua. Chão vida e tua. No movimento dessa dança sensual. Você chegou e levantou a trama. Patrocínio, Marquinho Camarada chegando agora. E aí, Marquinho? Bora pra cima, papai. Você chegou e levantou a trama. Toca, DJ Neto, vai! Existe. Seu amigo bom lá do Salão do Bom de Marituba. E o Ari aqui presente com a gente, um abraço. Sejam bem-vindos. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer um, o amor te quer. Como ele é. Meu parceiro Nilson chegando agora. Não, pra curtir e derramar, é claro, né, meu irmão? O amor sem briga não hoje. É difícil. Tudo na paz hoje, tudo na paz. Nos faz morrer e renascer. Tudo isso pra tentar outra vez. Existe vida, pois o amor te faz de doido. Quero pegar um tapa dessa mão aí. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Pop Saudade. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer um, o amor te quer. Assim como ele é, o amor não é confuso, o amor não é difícil. Sua amiga Nilde está aqui com a gente também. Um abraço pra ela, seja bem-vinda. Um abraço do maestro! Oh, existe vida, pois o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Quando te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Eita, ciumenta! Essa mulher vibrando de amor por ele me deixou doida. jeito e chorando. Bora, Nilson! Se você fica com ela, se você fica com ela, e a Carlinha, eu vou embora chorando sozinha. Se tu escolher ela, hein, Deni? Se você fica com ela, olha a água quente no ouvido, né? Triste pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca. Meu parceiro, meu patrocínio, Marquinho Camarada. Já adquiriu aí a sua passagem para o nosso passeio fluvial primeiro Pop Fluvial, dia 15 de dezembro. Sendo lá do Palácio dos Bares, viu, gente? Diretamente para Caripi. Vai ser legal. E você fica com ela. Últimas unidades aí dos cartões, somente R$50. E você ainda ganha um abadá para ficar de lembrança. E você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Quem é aquela que sacode no ar o cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Quem é aquela que joga na mente? Ah, DJ Neto. O desejo ardente em cada falar. Quem é aquela, Bilu? Quem é aquela? Aquela que te caguetou semana passada. Os lábios, a rede que laça a vida em você. Só no caqueado, vai! Caqueado pai Teco. Quem é aquela que sacode no ar o cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Quem é aquela que joga na mente o desejo ardente em cada falar? Quem é aquela que traça nos lábios a rede que laça a vida em você? Olha que o baile do maestro vai só começando aqui no Pop Saudade, hein? Vamos lá! Windows Brothers, sucesso do Brasil. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Um abraço aí pra Duduzinha, vovó do ano, tá na área. Amor, eu não entendo. Minha grande amiga particular. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo. Nosso amigo empresário Ari tá na área. E aí, Ari? Se tá tornando difícil pra mim. Se tá tornando difícil pra mim. Cala a boca, cagueta. Tá tornando... O Ari tá na área aí, Bilu. Chega pra enrear. Arriar muito balde aqui no pop. Se tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Windows Brothers, sucesso todo o Brasil. Eita, musicão, maestro! Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amigo Baldo Costa tá na área. Isso, tá... Aí de Marituba, toda essa galera aí. Um abraço. Coração não aguenta o dano. Fazer meu degradê por lá com o Cadiane. Não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim.

que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Quem é que tá solteiro aqui no distrito? Joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem torce pro Flamengo aí, joga a mãozinha. Quem é do Paysandu? Quem é do clube do Remo? Todo mundo junto e misturado. A galera que vem pra buscar o bom divertimento aqui com o Pop Saudade. Pode chegar junto, que aqui tudo acaba em festa, tudo acaba em alegria. E o baile do maestro tá no ar! Banda 007. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima. Quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo. Ei, Bilu! Você fica Milu e Milu me iludindo. Aqui na série do Raimundinho. Vai dançando, família. Pop Saudade. Amo a beleza dos teus olhos, amo teu jeitinho encantador, amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. O maestro do pop, Neto Saudade. Amo a luz que brilha em seu olhar. Aqui. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Mas você é. Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Muito tímida, meu amor. Bora, Nilson! Mas você é. Peladeira, Carlinha tá na área. Um abraço do maestro, meu parceiro Claudinho. Alô, Claudinho. Os Lambi Lambi tá na área. E aí, Ana? Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. DJ Neto Saudade. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. A minha patroa Duduzinha, hoje derramando. E olha que o mijo nem vem, só vem em 2020, hein? Seu peito, os nossos. A vovó 2020 tá na área, Duduzinha. Minha grande amiga Duduzinha tá na área. Minha empresária considerada, hein? Irás superar a saudade. Só na Budweiser, meu irmão. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Thank you. esquecer. Você quer abraçar com o Gail? A gente amava. O nosso grande Maurício, forte de Marituba. E dançava gay. Ele é sua primeiríssima. Caldinha de Marituba aí, ó. Cada vez mais mina. Obrigado pelo carinho, hein? Minha atenção. Sejam bem-vindos. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. E o ciúme? O ciúme de você ainda tenho. É o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. É o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. A outra, maestro! Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Pop Saudade 3D. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Casal Sandro e Rosana. Meu papai e minha mamãe estão na área aqui com a gente, ó. Sempre no apoio do Pop e do Trio da Humildade aí, ó. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Pop! Pop! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Pra gente não perder tempo, vai virando, maestro! Você quer, meu amor, amor? Eu amor. Quero um abraço apertado. Marquinho camarada. Quero tanto um beijo. O nosso badocinho do pop. E o calor do seu corpo. Eu quero. E aí, Baldo Corte? Um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus. Toda sua doçura. E hoje o papai Sandro quer. Quero você. Para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Yeah. Eu lhe darei minha vida e o meu corpo. Culpado Alexandre Luiz, que tá no apoio. Sempre aqui, ó. Emoção, pois eu sou seu fã. E o papai Sandro canta pra Rosana aí. De ré. E vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Olha, isso aí vai do grande amor do Assis pra ele. É, mesmo. O homem que namora através aí do WhatsApp, né, mesmo? Alô, Assim! Eu ponho fé, meu irmão. Eu também já namorei pelo telefone. É. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Pois eu sou o seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo. contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Se eu chegaria mais cedo para prestigiar seu. Pega até o Falcão no Raimundinho. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia. Bora, minhas favoritas do pop! Outra hora do... Um abraço e um beijão do maestro! Poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Olha que o maestro tomando tudo hoje, menos daquele lugar, né, meu? Outra hora no canto, outra data pra poder se enterrar. Tomando Budweiser com a minha patroa, Duduzinha, tomando aquela Sub-Zero de boa com a minha galera. Mas devido ao aperreio do horário, bora meu patrocínio Marquinho Camarada, diverti no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mais uma, maestro, vai tocando, vai tocando. Um, dois, três. É agora. Eu conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo e parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não podia em nada pensar. Eu queria sua namorada para ele poder me beijar. E aí? Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. Kikó, cupido. O meu coração agora está perdido. Kikó, cupido. O meu coração agora está perdido. Kikó, cupido. O meu coração agora está perdido. Não, não, não, não quero mais saber de você. Todo amor que eu sentia por você acabou. Novo Pop Saudade. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Agora que eu já tô cansado, meu irmão. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Como é que foi? Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Safada. Dizia estar apaixonada e não... Eu ficava em casa você sempre e ela saía enganou. Só pra me enganar. Me enganou, me enganou, me enganou. Isso aí é o Ari, né, meu irmão? Eu não, não, não, não quero mais saber de você. Saudade. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Do maestro é diferenciado aqui no pop, aqui no pop. Um, dois, três, toma, toma, toma. Vai, minha filha, vai. Chupa, sem arranhar. Papa, larará, papa. mais favoritas. Sem arranhar. Se arranhar, acaba o tesão na hora, meu irmão. Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. Alexandre do Isque, nunca. Você vem com aquela dirigida. Com olhar. E a menina sem arranhar, meu irmão. É. Meu bem, eu quero te amar. DJ Tafó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Tafó, o melhor de Belém. DJ Tafó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Tafó, o melhor de Belém. Olha que eu quero deixar na sequência do Maestro hoje no CD. Uma da banda Calypso que vai fazer o maior sucesso aí, ó. Vai! Onde é que você tá, amor? Estou aqui, esperando por você, que prometeu voltar e não voltou. Mas estou te esperando, estou te esperando. Como dói, hein? Dói meu coração, só de pensar. Bora, Nilson! E você pode me esquecer, que todo amor pode morrer. Meu parceiro Maurício de Marituba. Ele e o seu grande amor já marcando presença aqui com a gente, hein? Não faz sentido. Sem você. Não faz sentido. Tantos casais se divertindo. E eu aqui te esperando. Vou encontrar um outro amor. Que faça sentido. Que faça sentido. Pop Saudade, a primeira aparelhagem em formato 3D. 3D! 3D! 3D! Toque em mim, sinta dentro de mim, o amor está no ar, aqui no meu coração, na nossa canção. E aí? DJ, Vini, amo você como jamais eu amo. cima do Nilson, tá na área. Um abraço. Nosso amigo Renan, o meio de campo aqui, aí do Paysandu, tá na área hoje, derramando muito shopping aqui no Pop. De solidão, meu. A solidão só me faz sofrer, mas eu tenho que esquecer e continuar. Eu sei que aguento. E na época, Matrix vai tocar de desperto o Brasil e vou me aqui, as meninas aqui do distrito, né, Duduzinha? Vocês que gostam de andar na moda, a loja da Duduzinha está aí no Cátia Recepções, com as marcas que Hero, Miúze, Pitbull. A partir das 10 horas da manhã, muita promoção por lá. Você quer ficar na moda, ficar lindona, é só chegar lá na loja da Duduzinha, minha irmã. Bora, Jaque! Minhas favoritas aqui do distrito, hoje no quintal de casa, hein? Pode crer! Banda, beijo molhado, é pura emoção. Oi! Não vou embora não, não termine tudo, eu sei que passa no fim. E aí, Maurício de Marituba! Você é tudo. Talvez num beijo a gente se complete. Sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. Eu não tive outra chance. Bora, Maurício Forte de Marituba e a Bruna Cardoso. Isso eu até tô. Pra que foi, maestro? Foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Isso eu até tô. Foi só pra te amar. Foi só pra. Um, dois, três. É assim, ó. Dá-lhe, Pop! Saudade 3D. 3D! Bora que tá no automático, maestro! Não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar que eu te amo. Toda vez que eu estou frente. Uma atenção aí da minha patroa Duduzinha. Alô, Duduzinha. Fala aqui com o nosso gerente. E aí, Renan, grande jogador do Paysandu, o nosso meio de campo do Papão aí, ó. DJs Edilson e Edelson vem, de frente pra galera, o ciclone, o furacão do som. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Não posso mais, não posso mais viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Como é que você tá? Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou quando ele vir encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais. Volte logo, não me deixe aqui. Manda os brother, manda os brother. Só mais uma pra fechar a sequência. Mais uma pra fechar a sequência de marcante aqui do Maestro do Pop. Pop Saudade 3D. Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Super Pop é gás de fogo, arrasta povo do Pará. DJ Hélio e Juninho, os DJs que mandam ver. Sinta o peso desse som e comece a mexer. Pop Saudade. E comece a mexer. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês que, de uma forma muito carinhosa, vamos chegando junto hoje para curtir o Pop Saudade pela primeira vez aqui, série do Raimundinho, aqui no Distrito Industrial, hein? Só mais uma, maestro! Faz sonhar, não consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom saudade da sua recordação. É Pop Saudade. Traduzindo, Pop Saudade é a sua recordação original. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Operação Jango. Isso aqui com pano com pano. Isso aqui para com pano. A gente deixa registrado no CD. Caulê. Vai esquentar um pouquinho aí. Preparação. Pare do maestro. Atenção. Assirement, adacidire, demandant. Nunca parlé, nunca de parlé. On dit Jango, on dit déjà Jango. Ça très facile, ça date de parasite. Assirement, adacidire, demandant. Nunca parlé, nunca de parlé. On dit Jango, on dit déjà Jango. Ça très facile, ça date de parasite. Assirement, adacidire, demandant. Nunca parlé, nunca de parlé. Eu tô falando pra você, ó. O trio da humildade é show! O trio da humildade. Para fazer caqueado, vai. Pega fogo, cabaré. É muita briga aí no salão, meu irmão. Segura. Antigamente a mamãe fumava comigo mesmo. Peraí que chegou a hora da linguada mesmo. Vai, vai lambilando. Vou dar língua. Vou dar língua. Vou dar língua. Vou dar língua. Olha as favoritas, se abre aí, ó. Se abre nessa, meu irmão. Eu, hein? Para meu patrocínio, Marquinho Camarada. Marquinho vai invadir a Via Show domingo. Neste domingo, hein, meu irmão? Je viens de commencer, c'est quand c'est caressé. Et tu me dis pas qu'il faut pas cesser. En ta foutée à dents, c'est ça qui est important. N'est-ce pas pour mes mains de petit malin. Mais allez, alors. Au pays des merveilles. Bravo, Francky. Je sens tes groseilles. Alice, Alice. Au pays des merveilles. Alice, tá aí, Alice. C'est du savon de Marseille. Voilà, Alice. Dali Pop! Pop Saudade. Fazendo onda aqui no Raimundinho. Tu passes tes mecs limpas de toile sur ma poitrine. Tu approches ta bouche féline. Seu grande amigo professor Adriano. Ele e o John estão na área com a gente também por aqui. Um abraço. Abraço do maestro do Pop. Alice, complice. Au pays de merveilles. Moi, vous franchis. Je sens tes groseilles. Alice, sa glisse. Au pays de merveilles. Moi, vous franchis. C'est du savon de Marseille. César! Você quer abraçar com o garinho, Marinho? Marquinho Camarada, não é isso? É Marinho Camarada? Marinho Camarada tá na área. Fake News tá na área. É, meu. O Marquinho Camarada e o Maurinho Camarada. Todo mundo junto e misturado aqui, ó. Curtindo o pop! Tous, tous, tous, tous. Tous qui veut tous. Com qui on va tousser. Je vais vous... Dia de domingo, como é bom. Tous, tous, tous. Desculpa. Tous qui veut tous. Com qui on va tousser. Je vais vous faire tousser. O trio da humildade, DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade, DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dalton. Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui, na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D.